ne ascolta prosciuga. Autorizado, barulho. Ampers 121, trive direto posto do perfil da Arbor. Elefa, Sagai. 360 nível, decolando 0, primeira curva à direita, 119.35 ao controle, 5107 ao transponder. Voa 1.87. acostamento com 18 no 17, está na ponte 6. Cruz 60 para o 50, o gol 1-2-1. Autorizado a final do procedimento LS X-ray Pistão 0, desce para 2.000 pés, altímetro 1.0 no 4, reporta estabilizado. Afirmativo, livre de procedimento, padrão estabilizado, o gol 1.2-1. Completa final agora para o 1-8 decimal, meia dúzia composta. 8-6, gol 1-2-1. Gol em Salvador, gol 1-2-1. Gol 1-2-1, livre pouso, pista 10, cheque 3, 140 com meia dúzia nós. Motivo ainda em cima, é para trás, comprei embaixo, travado, gol 1-2-1. Tentando baixar travado, gol 1271. Livre pouso 140, meia dúzia. Livre pouso 1271. Táxi, o gol 1897, POB 108, 4 horas e 20, Galeão. Quem já vai chamar, se for? A torre 1862? Bom dia, gol no 8 no 7. Para pronto. Gol no 8 no 7, bom dia, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, gol no 8 no 7. 271 no seu solo aos 4-4, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 05 na minha escuta. Alfa, Juliette ao livrar, portão 5 na minha escuta, gol no 2. Oito no 7 reautorizado, a linha decola, o vento é 1,40 graus com 5 nós. A linha decola, 0, gol no 8 no 7. 817, decolou aos 4:06, controle 1935. Bom voo e boa noite. 1935 vai chamar, obrigado, então bom dia. Controle, bom dia, 1897. Boa noite, 1897, bom dia, contato radar na decolagem. Estou para o nível 360 na saída Arbor. 360 na saída Arbor, gol 1897. Oi, bom dia, Whisky Juliette Lima. Lima, prossiga. Marcado aqui no pátio 3, solicitando a autorização de reboque para ponte 4, pátio 1. Autorizado, reporte ao término, Whisky Juliette Lima. Lima. Gol no 817, conforme instruções do Centro Recife, sobre restrição ao mesmo voo 320. No caso de falha de comunicação, 320 será o final. 327, 807 é gol. Autoriza o mais alto, 400. Devido a trânsito, o Centro restringiu no 320. Após ao estar em comunicação do Centro Recife, solicita o mesmo. Caso a configuração que ocasiona essa restrição permita a sessão 400. Beleza, obrigado. 28 no centro, centro Recife solicita que mantenha a saída e chama o mesmo na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 125, bom voo. 125, 133, 125. Obrigado. Finalizando o reporte. Bom dia.